gostam desse filho da égua que não presta. Porque elas gostam desse filho da égua. Vou deixar de ser bonzinho, um gado romântico que faz tudo pra ela. Porque elas gostam desse filho da égua que não presta. Porque elas gostam desse filho da égua. Porque elas gostam desse filho da égua que não presta. Porque elas gostam é do Sandro César. A sua rádio fica pra você. Bora, Goiânia! É Júlio Marques, meu filho! E Débora Gerúndia! Chama! Foi você que me jogou em um bar, me obrigou a beber. Você que me forçou a beijar outra boca sem ser você. Perdoa. Ela pro meu sentimento e viu que fez besteira. Sabe que agora eu tô bem e bateu a tristeza. Tá querendo voltar, cê só pode dar minha cabeça. Ah, chama bem! E agora que fecha os botecos e canta evidência chorando nos karaokê, eu tiro meu nome da boca porque não deu conta de me esquecer. É você, é você. E agora que fecha os botecos e canta evidência chorando nos karaokê, eu tiro meu nome boca porque não deu conta de me esquecer. É você, é você. Parabéns, chegou sua vez de sofrer. Quando eu digo que deixei de te amar, vem! É hoje que eu já chego amanhã nessa bodega. Desce mais uma. Desce, meu filho. Quebra em Jerusalém. Foi você que me jogou em um bar, me obrigou a beber. Você que me forçou a beijar outra boca sem ser você. Cagou pro meu sentimento e viu que fez besteira. Sabe que agora eu tô bem, bateu a tristeza. Tá querendo voltar, se só pode tá ruim na cabeça. Solta a voz, Goiânia, vem com Débora e Jerusalém. E agora quem fecha os botecos e canta evidência chorando nos karaokê, não tira meu nome da boca porque não deu conta de me esquecer. É você, é você. Chama Julião. E agora que fecha os botecos e canta evidência chorando nos karaokê, não tira meu nome da boca porque não deu conta de me esquecer. A notícia, relatada com clareza, imparcialidade e total responsabilidade. Informações atuais do Brasil e do mundo que impactam nosso dia a dia. Narradas com fidelidade, sem deturpar os fatos ou manipular ideias. Sem tagarelice e sim reflexão. Jefferson Sputnik, o jornalista que conquistou a confiança da sociedade com o uso da verdade, por mais que ela tenha sido manipulada antes de ser transferida para a população. Seja você leitor, ouvinte ou telespectador, pode contar com quem lhe representa. Jornalista Jefferson Sputnik. Informação. A realidade dos fatos em destaque na região, no Brasil e no mundo. Está no ar. Impacto Notícias. Apresentação. Jefferson Sputnik. A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades. Paga a fumaça do revólver da pistola. Manda a fumaça do cachimbo pra cachola. Vamos pra DP. Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta. Dizem que é do bom, dizem que não presta. Querem proibir, querem liberar. E a polêmica chegou até o Congresso. Tudo isso deve ser pra evitar a concorrência, porque não é Hollywood, mas é o sucesso. O cachimbo da barra deixou o povo mais tranquilo, mas o fumo acabou, porque só tinha 80 quilos e o povo aplaudiu quando o hino partiu pra selva e prometeu voltar com uma tonelada. Só que quando ele voltou, sujou! A Polícia Federal preparou uma cilada. O cachimbo da barra foi proibido. O cara casava vagabundo. Vamos pra DP. Olá, tudo bem? É o programa Impacto Notícias, chegando aqui comigo Jefferson Sputnik, direção geral Elivan Alves, oferecimento Noroeste Net, rede líder de supermercados e rede camarote de rádios. É o programa Impacto Notícias para todo o Brasil. Neste momento, estamos transmitindo na nossa plataforma no YouTube, no canal Sputnik Voz do Povo, também na fanpage do Jefferson Sputnik Oficial no Facebook e também na fanpage Sputnik Voz do Povo também no Facebook. Estamos transmitindo também através da rede camarote de rádios, na Rádio Interativa FM 106,3 em Vila Nova dos Martírios, no Maranhão. Rádio Antena 1 FM, 104,9, Carrasco Bonito, Tocantins. Pedra Branca FM, 104,9, Coronel Martins, em Santa Catarina. Rádio Babaçu FM, 87,9, no Pio 12, no Maranhão. Rádio Pitombeiras FM, 98,7, Senador Sá, Ceará. Ativa FM, no Goiás, 87,9, é Padre Bernardo, Goiás. Teia, rede de empresas e produção digital do Brasil. O programa Impacto Notícias, transmitido na Certa FM, 101,5 em Lagoa Grande. É a rádio da região, cobrindo João Pinheiro, Vazante, Presidente Olegário, Paracatu. É a Certa FM, é 101,5, é Lagoa Grande. O programa Impacto Notícias, através da rede camarote de rádios, é transmitido para mais de 200 emissoras simultâneas no Brasil. É de segunda a sexta, das 12 às 13 horas, aqui comigo, Jefferson Sputnik. E hoje tem muita coisa para girar na nossa região, no Brasil e no mundo. Fique por aí, a gente vai junto até às 13. Agora é hora de tempo e temperatura. Tempo. Temperatura. Nesta terça-feira, as instabilidades persistem ainda sobre boa parte do Brasil, mas especialmente no Rio Grande do Sul, onde o alerta para transtornos continua. A chuva acontece de maneira muito forte, porque uma área de baixa pressão sobre o Paraguai e também uma nova frente fria devem ajudar as nuvens carregadas se formarem sobre toda a região sul do Brasil, mas especialmente o Rio Grande do Sul. E nas áreas mais escuras do mapa é onde a chuva deve acontecer com mais intensidade. Então, permanece ainda o alerta para enchentes, alagamentos em função desse excesso de chuva na região. Campanha Gaúcha, sul do território do Rio Grande do Sul e também a fronteira oeste devem ter essa condição de chuva forte ao longo de todo o dia. Na metade norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, boa parte do estado do Paraná, áreas do centro-oeste, São Paulo, Triângulo Mineiro e o Mato Piba, as pancadas acontecem de maneira mais isolada, com um pouquinho mais de intensidade em áreas do sul de Minas Gerais, a metade leste da cidade de São Paulo também deve ter pancadas isoladas, mas com mais intensidade a partir do período da tarde, e boa parte do norte do país. Inclusive, o alerta é de temporais no norte do Amazonas e do Acre, onde a chuva deve acontecer já desde o início do dia e se prolonga até o período da noite. Pode sim intercalar períodos de melhora, mas o céu ainda vai estar com muita nebulosidade. No Espírito Santo, boa parte do nordeste de Minas Gerais e a região dos lagos do Rio de Janeiro, uma área de alta pressão inibe a formação de nuvens carregadas. Por isso, o dia deve ser de sol, tem pouca nebulosidade prevista, mesma condição também para áreas do sertão nordestino e a metade oeste de Mato Grosso do Sul. Na maior parte do país, o calorão continua nesta terça. O dia já começa abafado no Rio de Janeiro, Cuiabá, Salvador, e a temperatura máxima em Porto Alegre pode chegar na casa dos 35 graus. Leitura do dia. É isso aí, é a leitura do dia. 12 horas e 7 minutos. Tratamento natural contra a febre. Durante os estados febris, eliminarmos uma grande quantidade de líquidos e por esse motivo devemos nos hidratar sempre, né? Então, durante os estados febris, eliminamos uma grande quantidade de líquidos e por esse motivo devemos nos hidratar sempre. Uma grande dica é ingerir chás refrescantes. As plantas fitoterápicas que podem ser utilizadas são flores de tília e casca de salgueiro. É isso aí. E ter febre é uma informação que o corpo está dando, né? Que existe um problema, é um sinal. Instituição do Cruzado Novo, vai ser tema daqui a pouquinho no Fatos Históricos e Jornalísticos. Vamos ao aniversariante famoso de hoje. Aniversário de Kate Moss. Katherine Moss nasceu em Londres no dia 16 de janeiro de 1974. Conhecida como Kate Moss, é uma supermodelo britânica, conhecida pela sua figura macerrima, né? Relações de alto nível, estilo festeiro, pelo escândalo por ter usado cocaína e propagandas, hein? Moss já apareceu em mais de 300 revistas. Moss apareceu em vários clipes musicais, como Kovaskis, de Prima Scream, e I Don't Do Kino. É isso mesmo. Ela também trabalhou com vários artistas escultores, incluindo o artista fotógrafo Chuck Close. É. Temos o santo do dia, São Marcelo I. Primeira vez que eu ouço falar desse santo, hein? São Marcelo I dedicou-se à reorganização da igreja após a terrível perseguição Diocleciano. Foi exilado pelo imperador Maxêncio e obrigado a trabalhar como escravo em sua própria igreja, a qual fora transformada em estábulo. Morreu em consequência dos maus tratos recebidos. Aí a nossa leitura do dia. Fatos históricos e jornalísticos. Doze horas e nove minutos, o Fatos Históricos e Jornalísticos relembra a instituição do Cruzado Novo, em 1989. Isso mesmo. O Cruzado Novo foi a moeda brasileira de 16 de janeiro de 1989 a 15 de março de 1990. Foi consequência da reforma monetária promovida pelo Plano Verão, instituído pelo ministro Maílson da Nóbrega, em 1989. O Cruzado Novo correspondia... Olha só, o Cruzado Novo correspondia a 1.000 cruzados. Fim da Guerra Civil de El Salvador em 1992. A Guerra Civil de El Salvador foi um conflito armado entre o governo de El Salvador e guerrilhas de esquerda organizadas em torno da Frente Farabundo Martin para a Liberação Nacional. O conflito... O conflito iniciado em 1980 estendeu-se por 12 anos. O fim do conflito, com a assinatura dos Acordos de Paz de Chapultepec em janeiro de 1992. Quero os seus beijos, quero namorar. Amor, estou sozinho. Vamos relembrar também a criação da região metropolitana de Natal, Atlântico. A cidade de Natal foi favorecida pelo advento da Segunda Guerra Mundial. A cidade cresceu e evoluiu com a presença de contingentes militares brasileiros e aliados, particularmente norte-americanos. Consumando-se o seu progresso com a construção das bases aéreas e naval, local de onde as tropas partiam para o patrulhamento e para a batalha na defesa do Atlântico Sul e na realização das campanhas militares no norte da África. Fatos esses que lhe valeram para a região o apelido de Trampolim da Vitória. Tá aí o nosso Fatos Históricos e Jornalísticos e temos atualização muito bacana, porque o governo sancionou leis sobre obras nacionais no cinema e na TV. O presidente Lula sancionou duas leis aprovadas no Congresso Nacional para o setor de audiovisual. Uma recria a cota de tela para a exibição de filmes brasileiros no cinema e outra restabelece o prazo de exibição obrigatória de obras audiovisuais nacionais na programação dos pacotes de TV por assinatura. A cota de tela, que tinha acabado em 2021, vai agora até 31 de dezembro de 2033. As salas de cinema ficam obrigadas a atingir um número mínimo de sessões e de títulos de filmes brasileiros. Para a ministra da Cultura, Margarete Menezes, o lançamento acontece em um momento de retomada do cinema nacional. Ela citou Minha Irmã e Eu e Mamonas Assassinas, o filme, que em 10 dias já levaram mais de 1,5 milhão de pessoas ao cinema. O lançamento mais recente foi mais de 1,5 milhão, né, de pessoas, com os dois filmes brasileiros que saíram agora no começo do ano, e assim também as produções retomando. Eu acho que é um momento vibrante para nós por causa dessa significada e importância do cinema e o povo brasileiro também voltando aos cinemas para acompanhar esses lançamentos, prestigiar a produção brasileira, é muito importante. A Ancine, Agência Nacional do Cinema, vai ser responsável por definir todos os anos a quantidade mínima de sessões e o que vai ser exibido. As exibidoras que descumprirem a medida podem receber advertência e ter que pagar multa. O diretor-presidente da Ancine, Alex Braga, ressaltou que o setor foi impactado com a pandemia e ainda não foi retomado. Segundo ele, a regulação garante condições de competição entre o produto brasileiro e o internacional. Financia a cadeia produtiva para que mais filmes sejam realizados, contando as histórias brasileiras, né, as várias formas de se ver e ouvir sejam compartilhados com toda a sociedade brasileira. Se investe em infraestrutura para que se possa ter os efeitos positivos dessa cadeia produtiva, dessa cadeia industrial, gerando emprego e renda. E agora se garante que esse produto seja visto. Em relação à TV paga, a nova legislação prorroga até 2043 a obrigação de incluir em sua programação obras cinematográficas brasileiras de longa-metragem. Já a TV por assinatura passa a ter obrigatoriedade de tempo mínimo de exibição de conteúdo nacional, em especial os desenvolvidos por produtora independente até 31 de dezembro de 2038. A secretária de Audiovisual, Joelma Gonzaga, diz que a prioridade agora é a cota para as plataformas de streaming. É o futuro do cinema, é o futuro do audiovisual. Né? E no Brasil existe essa relação predatória onde ainda não existe cota, ainda não existe arrecadação de Condecine. Tem dois PLs tramitando e o Ministério da Cultura tem trabalhado para garantir uma regulação que atenda a indústria brasileira. As cotas vieram para estimular a autossuficiência da indústria cinematográfica nacional, que atualmente emprega 88 mil pessoas e lançou 180 filmes em 2022. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas. Esporte. Agora 12 horas e 16 minutos. Cleusa Cabral, aquele abraço, viu? Muito obrigado. Alane Alves de Souza, muito obrigado, sempre acompanhando o programa. Pessoal que acompanha pelo Facebook também, aquele abraço, viu? Deixe para nós aí no comentário de onde você está assistindo o programa Impacto Notícias. Já aproveita, já compartilha também a nossa transmissão. Amanhã estaremos já transmitindo novamente o programa Impacto Notícias através das demais redes sociais. Vamos estar também no TikTok e também no Instagram. É isso mesmo, hein? são transmissão multiplataforma. É no rádio, é na internet, é nas redes sociais. Isso aí. Agora 12 horas e 17 minutos, vamos falar de esporte. The Best da FIFA homenageia Marta e seleção brasileira leva prêmio. Nesta segunda-feira, a FIFA anunciou os melhores da temporada no prêmio The Best. O evento, que esse ano aconteceu em Londres, coroou pela oitava vez Lionel Messi como melhor jogador do mundo. O argentino venceu a concorrência do norueguês Haaland e do francês Mbappé. Aitana Bonmatí foi eleita a melhor jogadora do planeta pelos jogos com as camisas do Barcelona e da seleção espanhola. O Brasil teve grande destaque na premiação. Ederson, do Manchester City, faturou o prêmio de melhor goleiro. Vinícius Júnior, do Real Madrid, entrou na seleção dos melhores em 2023. Guilherme Madruga, que estava no Botafogo de Ribeirão Preto e está se transferindo para o Cuiabá, ganhou o prêmio Puskas com o gol mais bonito da temporada. A seleção brasileira ganhou o prêmio FIFA Fair Play, que destaca o espírito esportivo de um atleta, clube ou seleção. No caso da Canarinho, foi o combate ao racismo. Marta foi a grande homenageada da noite, eleita 6 vezes a melhor do mundo. A camisa 10 do Brasil vai dar nome ao troféu do gol mais bonito no futebol feminino a partir da próxima edição. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Direto ao ponto. Direto ao ponto. 12 horas e 18 minutos é o Direto ao Ponto. Documentário Servidão relata trabalho similar ao escravo no Brasil. O documentário Servidão relata o trabalho similar ao escravo no Brasil, com pré-estreia nesta segunda-feira no Cine Brasília, na capital federal. O filme é um registro de uma das maiores mazelas do país. O diretor Renato Barbieri, que também esteve à frente do filme Pureza, que trata da escravidão moderna no país, fala que o documentário mostra que a escravidão não foi superada mesmo após a abolição formal no século XIX. Então o filme, ele trata tanto da escravidão em sua forma contemporânea e como que ela ocorre no Brasil, né, com um projeto para que continue a escravidão, para ter o lucro, para ganhar dinheiro em cima do trabalho, e como que a resistência abolicionista vem se articulando e lutando, né, em vários campos também, desde agentes do Estado, a sociedade civil organizada, em vários campos a resistência ocorre. No documentário foram ouvidos trabalhadores rurais escravizados na área de desmatamento da região amazônica e diversos abolicionistas modernos. Renato Barbieri diz que o filme é um chamado à população para que encampe a nova luta abolicionista. E o filme é um chamado para que a sociedade tome para si o projeto abolicionista. Acho que cada um de nós, homens e mulheres, tem que assumir a abolição como uma meta simples, porque a hora que esse país tiver trabalho decente, formação, educação de qualidade para todo mundo, a gente tem que tomar para si essa missão civilizatória. A gente precisa assumir uma posição como cidadãos e cidadãs. Nós queremos construir uma nação livre. O Código Penal brasileiro caracteriza a condição similar à escravidão como a submissão a trabalhos forçados ou jornadas exaustivas, sujeição a condições degradantes de trabalho e a restrição de locomoção do trabalhador. Qualquer denúncia pode ser feita pelo Disque 100. O filme Servidão estreia em todo o país no dia 25 de janeiro nos cinemas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. É isso aí, 12 horas e 20 minutos. Fortuna dos 5 homens mais ricos do mundo dobrou entre 2020 e 2023. Os 5 homens mais ricos do mundo dobraram suas fortunas entre 2020 e 2023 em plena pandemia de Covid-19, diz o relatório da ONG Oxfam. Enquanto isso, 5 bilhões de pessoas ficaram mais pobres em todo o mundo. O estudo, que discute as desigualdades e o poder global de empresas, foi lançado nesta segunda-feira durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, que reúne governos, grandes bancos e empresas. Jefferson Nascimento, coordenador de Justiça Social e Econômica da Oxfam Brasil, diz que a riqueza extrema acelerou nos últimos 3 anos, enquanto a pobreza global não permaneceu nos mesmos níveis de antes da pandemia. Para erradicar a pobreza nesse passo que nós estamos, a gente vai demorar mais de 200 anos para que isso aconteça. Provavelmente dentro de uma década a gente vai ter o primeiro trilionário do mundo. E uma parte importante desse cenário é da concentração do poder econômico e a decorrência do poder político às grandes empresas. Então uma parte considerável da renda desses superbilionários decorre justamente da apropriação dos lucros de grandes empresas em detrimento à renda, né, dos trabalhadores dessas empresas. A Oxfam também indica que 7 das 10 maiores empresas do mundo têm um bilionário em seu comando. Enquanto isso, as pessoas estão trabalhando mais e por salários mais baixos, empregos precários e inseguros. Os salários de 800 milhões de trabalhadores não vêm acompanhando a inflação e perderam mais de US$1,5 trilhão de dólares em 2 anos, como explica Jefferson Nascimento. A gente está em um momento hiperinflacionário no planeta, né, e com impactos aí importantes, por exemplo, no custo dos alimentos, da energia, e os salários, né, de uma parte considerável dos trabalhadores do mundo, eles não têm acompanhado esse aumento da inflação. E ao mesmo tempo, né, para pegar só essa agenda da inflação, ao mesmo tempo que os salários eles não são corrigidos, né, adequadamente, a gente tem alguns setores se beneficiando, né, enormemente dessa alta inflacionária. Além disso, 4 dos 5 brasileiros mais ricos tiveram a fortuna aumentada em 51% neste período. Ao mesmo tempo, 129 milhões de brasileiros ficaram mais pobres. No Brasil, o rendimento de pessoas brancas é 70% superior à renda das pessoas negras e apenas 1% dos mais ricos do país tem 60% de todos os ativos financeiros nacionais. Jefferson Nascimento cita o caso das lojas americanas como a síntese dessa desigualdade no país. E no caso do Brasil, a gente tem um exemplo muito próximo, né, que é o caso das Americanas. Então, a gente tem esse claro descompasso de uma grande empresa brasileira, né, com uma manipulação contábil aí bilionária, afetando a vida de centenas de milhares de pessoas que perderam seus empregos e renda, e ao mesmo tempo, 3 dos seus maiores acionistas aí, como tem constado nos últimos anos na lista dos mais ricos do país e ainda tendo a sua fortuna aumentada nesse mesmo período. Para Oxfam, é necessário interromper esse ciclo de acúmulo de riqueza com grandes investimentos em serviços públicos, assegurando saúde e educação universais e explorando setores chaves de energia e transporte. O relatório da ONG também indica a necessidade de regulação de empresas, a quebra de monopólios e a democratização das patentes, além de garantias por salários dignos, limitação de salários dos executivos e a criação de impostos para super-ricos e empresas. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. É isso aí, o Gésio Passos. Manda um abraço aqui pra minha amiga Eva Miranda, que tá acompanhando o programa lá de Luziânia, Goiás. Elivan Alves, a nossa direção. Paulo Sérgio Quintino, nosso marketing. Lucas Alves, ligadinho no programa. Cleusa Cabral. Cadê a Zilda Quintino, que ainda não apareceu, hein? É, tá fazendo falta, Zilda. Agora, 12 horas e 25 minutos. É o programa Impacto Notícias. Vamos seguindo, vamos a mais atualizações. E aí, como é que tá a sua fortuna, hein? A minha não dobrou não, tá? Tem que trabalhar o dobro agora. Senacom apura irregularidades em compras parceladas na internet. As empresas PagSeguro, Mercado Pago, Stone e PicPay têm 10 dias para esclarecer a Senacom, a Secretaria Nacional do Consumidor, supostas irregularidades nas compras parceladas. De acordo com a denúncia da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, essas instituições de pagamento estariam cobrando juros disfarçados na modalidade chamada parcelado sem juros. No caso da PagSeguro, da Stone e do Mercado Pago, elas permitiriam repassar ao consumidor os custos adicionais da maquininha, cobrando juros adicionais sem a devida transparência. Já no caso das carteiras digitais Mercado Pago e PicPay, as empresas estariam cobrando juros com os mais diversos nomes em transações parceladas, o que pode violar as normas regulatórias. De acordo com a denúncia, as empresas usam um produto chamado Parcelado Sem Juros Pirata para cobrar juros dos consumidores e registrar na fatura do cartão de crédito o parcelamento sem juros. Agora as empresas têm 10 dias para esclarecer a forma como é realizada a cobrança de tarifas e juros, se os consumidores são avisados previamente e se houve a restituição de alguns desses valores. Além das empresas, a Senacom vai solicitar a manifestação do Banco Central e de outras instituições. A Rádio Nacional pediu um posicionamento das empresas PagSeguro, Mercado Pago, Stone e PicPay, mas até o fechamento dessa reportagem, a gente não recebeu nenhum retorno. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. Bullying contra crianças e adolescentes agora é crime no Brasil. A pena prevista no Código Penal e multa, hein? Bullying contra crianças e adolescentes agora é crime no Brasil. A lei foi publicada nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. O novo artigo inserido no Código Penal chama o bullying de intimidação sistemática, que pode ser feita por uma ou mais pessoas, com violência física ou psicológica e de maneira repetitiva. A pena prevista é de multa. Já o cyberbullying, que acontece na internet, tem pena de 2 a 4 anos de prisão, mais a multa. A integrante da Comissão de Defesa da Criança e Adolescente da OAB do Distrito Federal, Deise Saraiva, considera a mudança importante para a proteção das vítimas e conscientização sobre o assunto. A inclusão dessas leis no Código Penal ajudará a estabelecer punições claras e adequadas para os agressores. Além disso, demonstra o compromisso do sistema legal em combater o bullying em todas as suas formas. Essas leis também podem contribuir para prevenção e educação. A discussão sobre o bullying aumentou nos últimos anos por causa dos prejuízos que podem repercutir até a vida adulta, diz a psicóloga Cássia Azevedo. Uma coisa que pode acontecer lá na infância pode se desdobrar para toda a vida adulta. É um adolescente que tem dificuldade de acreditar na sua própria capacidade na hora de se inscrever para o vestibular, na hora de enfrentar os desafios dentro do mercado de trabalho. A nova lei ainda instituiu a Política Nacional de Prevenção e Combate ao Abuso e Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. Além disso, transformou em crime hediondo o estímulo a suicídio pela internet e o sequestro, cárcere privado e tráfico de criança ou adolescente. E o Estatuto da Criança e Adolescente foi alterado para responsabilizar também quem transmite ou exibe pedofilia. Antes, a lei punia apenas quem produzia esse material. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. 12:29, é o programa Impacto Notícias. Temos que fazer um intervalo comercial agora. Eu peço a você que fique por aí, fique ligadinho no programa. É, tem muita coisa. Daqui a pouquinho, estradas e rodovias, é o plantão de polícia e as últimas notícias. Você que está acompanhando o programa pelo Facebook, diga de onde você está assistindo o programa. Você que está acompanhando pelo YouTube, deixa aí nos comentários de onde você está assistindo o programa Impacto Notícias. Barbosa Santos tá aí comentando, muito obrigado, tá aí ligadinha no programa. Aqui na sua rádio, sempre a melhor música. É um tal de bloquear, escrever textos gigantes pra depois desbloquear, enviar e bloquear de novo. A gente dá certo na cama, mas não pra dormir. Eu te faço mulher, mas não te faço sorrir. A verdade é que eu não mereço as legendas que cê põe no feed. Nas fotos você esconde um coração que tá triste. Mas vou te falar o que faltou em mim. Faltou o quê? Faltou maturidade, faltou fidelidade, faltou eu te amo sair da minha boca com sinceridade. Faltou maturidade, volto eu deixar você e ser feliz com amor de verdade. Reconheço que fui um covarde, é por isso que eu vou te poupar da minha amizade. As legendas que cê põe no feed, nas fotos você esconde um coração que tá triste. Mas vou te falar o que faltou. Faltou o quê? Faltou maturidade, faltou fidelidade, faltou eu te amo sair da minha boca com sinceridade. Faltou maturidade, falta fidelidade, faltou eu deixar você e ser feliz com amor de verdade. Reconheço que fui um covarde, é por isso que eu vou te poupar da minha amizade. Música na dose certa. Você postando que tá bem, com a frase nada como um dia após o outro. Tá enganando quem? Eu também finjo que tô bem, mas tô passando mó sufoco. Corpo e alma! Vai, me esquecer não vai, dê dois passos pra trás, você vai enxergar. Viralizou na sua mente. Cê tá contrariando tudo que cê sente. Com maquiagem e roteiro pra sair, cê vai rodar, rodar, rodar e vai parar aqui. E adivinha quem vai tá te esperando? O cara que te conquistou há 12 anos, ali parado na sua frente pra dizer: se você não voltar pra mim, eu volto pra você. Roteiro pra sair, cê vai rodar, rodar, rodar e vai parar aqui. E adivinha quem vai tá te esperando? O cara que te conquistou há 12 anos, ali parado na sua frente pra dizer: se você não voltar pra mim, eu volto pra você. Roteiro pra sair, cê vai rodar, rodar, rodar e vai parar aqui. E adivinha quem vai tá te esperando? O cara que te conquistou há 12 anos, ali tô há 12 anos, ali parado na sua frente pra dizer: se você não voltar pra mim, eu volto pra você. Meio-dia e 35. Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Você busca notícias e informações atuais da região, do Brasil e do mundo? O portal Sputnik Voz do Povo tem. Ação social, prestatividade, solidariedade. O portal Sputnik Voz do Povo também tem. Mantenha-se sempre muito bem informado acessando o portal de notícias que mais cresce, com o compromisso de informar. Faça você também parte dos mais bem informados. Portal de notícias Sputnik Voz do Povo. Compromisso do bem informar. Estamos apresentando Impacto Notícias. Estradas e rodovias. Fique por dentro das condições, ocorrências e informações gerais das estradas municipais, estaduais e federais. Aqui no Sputnik Voz do Povo. Doze horas e 37 minutos, é o programa Impacto Notícias de volta agora no Estradas e Rodovias. Você que está aí assistindo o programa, diga de onde você está acompanhando aqui o programa Impacto Notícias. Você que está no Facebook, deixa aí nos comentários de onde você está assistindo o programa Impacto Notícias. É o programa na Rede Camarote de Rádios, na Certa FM, no Sputnik Voz do Povo. Eu quero saber aí de onde você está assistindo o programa Impacto Notícias e vamos acompanhar então as estradas e rodovias. Acidente na Dutra deixa 3 mortos, 2 feridos graves e interdita a pista expressa. A ocorrência foi registrada na noite dessa última segunda-feira, 15. Pista Sul ficou totalmente interditada até as 17 horas e 30 minutos dessa última terça-feira. Até a data de hoje, né? Na verdade, né? Um acidente na altura do quilômetro 229 da via Dutra, BR-116, em São Paulo, na noite dessa última segunda-feira, 15, envolvendo 3 carretas e um carro de passeio, deixou 3 pessoas mortas e 2 feridas gravemente. As informações são da Polícia Rodoviária Federal. Ainda de acordo com a corporação, o acidente ocorreu por volta das 22 horas e 15 minutos e teve interdição total da pista expressa. Pela imagem do Corpo de Bombeiros de São Paulo, é possível observar que o carro de passeio foi prensado entre 2 carretas, sendo uma Mercedes-Benz modelo S1938. A pista foi... O modelo, gente, é LS1938, viu? A pista foi liberada por volta de 7 horas e 30 minutos da manhã de hoje. Diante disso, o tráfego na pista expressa foi normalizado na altura do quilômetro 231, norte da marginal. O Sputnik Voz do Povo vai continuar acompanhando esse caso, porque tem os trabalhos da perícia e vamos em breve trazer mais informações da causa desse acidente. Vamos ao município de Patos de Minas, porque uma máquina agrícola furtada em São Paulo foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal em Patos de Minas. O veículo estava sendo transportado para a cidade de João Pinheiro. Um trator foi recuperado pela Polícia Rodoviária Federal no último domingo na BR-365 em Patos de Minas. O veículo foi furtado no estado de São Paulo e seguia para João Pinheiro quando foi interceptado. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal realizavam a fiscalização da rodovia e abordaram um caminhão baú Ford Cargo emplacado em Andradas, que levava uma máquina agrícola. O motorista, um homem de 35 anos, disse que o trator John Deere estava sendo transportado da cidade de Promissão, São Paulo, para ser entregue em João Pinheiro. De acordo com a polícia, o condutor demonstrou nervosismo e apresentou contradições sobre a origem do veículo, o que levantou suspeitas. Durante as investigações, os agentes constataram que o trator tinha registro de furto ocorrido durante a madrugada do mesmo dia em uma fazenda na zona rural do município de Promissão. O motorista foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia de plantão em Patos de Minas. Tinha que dizer quem é o receptador, né? Ei, mas é difícil. 12 horas e 41 minutos. Transportadoras devem ser reembolsadas por prejuízos causados em acidentes de trânsito. A advogada especialista explica que nos casos em que as empresas de transporte forem consideradas vítimas, devem receber pelo período em que o veículo esteve parado. Infelizmente, faz parte da rotina das empresas de transporte de cargas lidar com ocorrências de acidentes de trânsito, tanto em rodovias como nas ruas das cidades. Entretanto, muitas vezes esses acidentes são causados por terceiros que não reconhecem a culpa e acabam por não arcar com o prejuízo causado à empresa de transporte. Diante disso, a empresa se vê obrigada a acessar o Poder Judiciário com o intuito de ter seu prejuízo reparado. E muitas vezes faz necessário não só a cobrança do valor no reparo, como também dos lucros que deixou de aferir com esse veículo, pois o mesmo acabou por ficar vários dias ou meses parado para conserto. E o já conhecido pedido de lucros cessantes, né? A pergunta que se faz é: basta a empresa fazer o pedido ao ajuizar a ação indenizatória para que o juiz faça a concessão? E a resposta é não. A empresa transportadora deve ter em mente que é necessário a comprovação de vários requisitos e juntadas de documentos para que seja apurado e concedido pelo juiz os lucros cessantes. Lucros cessantes dizem respeito ao prejuízo pelo qual a empresa deixou de receber ou lucrar em razão do ato ou evento que lhe causou danos. A jurisprudência, de forma geral, tem adotado parâmetro recomendado pela Receita Federal, que estima o desconto de 40% do rendimento bruto. A guisa de despesas operacionais, combustíveis, desgaste do caminhão, depreciação, alimentação pessoal, entre outros, né? Então tá aí, uma opinião interessante. Você vai poder acompanhar esse artigo no nosso portal de notícias, no Sputnik Voz do Povo. Infelizmente, né, gente? O acidente, muitas das vezes, você tá certo, vem um louco de lá pra cá, arrebenta com seu patrimônio e a justiça é lenta. Muitas das vezes você nem recebe. Se que você não quiser tomar um prejuízo maior, você mesmo conserta, você mesmo arca por uma culpa que não é sua. Felizmente é o que temos para hoje, né? Mas esse artigo, ele traz alguns esclarecimentos. A questão é burocrática, a justiça é lenta e os fatos são muito reais, porque esse é o dia a dia de quem sofre, né, com esse tipo de fatalidade, né? Você está ali respeitando as leis, você está com o veículo em dias, você está com a sua documentação em dias e vem um irresponsável de lá para cá e provoca um acidente. O irresponsável por si só já diz tudo. Irresponsável, ele está irregular, não cumpre com as obrigações, né, que as leis diz. E levado à justiça, vai, né, um processo aí de anos e você não pode ficar com seu bem parado. Então, ou você arca ou você perde. É simples assim, mas existem os meios jurídicos para caminhar. Então, a ideia foi trazer um pouquinho de atualização nesse sentido aqui no programa Impacto Notícias. 12 horas e 44 minutos, foi o Estradas e Rodovias. Vamos mudar de quadro? Vamos agora para o plantão de polícia. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal. Plantão de polícia. Não gostei dessa, vamos pra outra. Agora sim. É o plantão de polícia. É o programa Impacto Notícias. Polícia Militar age rápido em caso de violência doméstica em João Pinheiro. Adolescente vítima de agressão materna recebe apoio da Polícia Militar e Conselho Tutelar. No dia 13 de janeiro, por volta das 11 horas, a Polícia Militar de João Pinheiro foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica no bairro, no bairro Maria José de Paula, o popular bairro Papagaio. A vítima, adolescente de 13 anos, relatou aos policiais militares que sua mãe, de 38 anos, a agrediu com um cabo de rodo, estando a genitora sob efeito de substâncias entorpecentes. Ao chegar ao local, os policiais abordaram a autora das agressões. e, devido à gravidade da situação, acionar imediatamente o Conselho Tutelar para acompanhar a ocorrência. A presença do Conselho foi essencial, pois no local também estava uma criança de 3 anos, que é filho da agressora. Durante o processo de acompanhamento da vítima para ser acomodada em uma casa de apoio, a genitora surpreendentemente desferiu um tapa na filha e ameaçou de morte. Os policiais militares agiram prontamente para conter a situação e conduziram a agressora à delegacia para medidas cabíveis. A Polícia Militar de João Pinheiro reitera seu compromisso com a proteção da comunidade, especialmente em casos de violência doméstica, onde a rápida intervenção é essencial para garantir a segurança das vítimas. Em patrocínio, um verdadeiro drama. Buscas do Corpo de Bombeiro por homem desaparecido mata entram no terceiro dia, né? Vicente de Paula dos Santos desapareceu na última sexta-feira em Presidente Olegário. A família informou ao Corpo de Bombeiros que Vicente de Paulo dos Santos desapareceu na última sexta-feira por volta das 7 horas. Tem vídeo, meu querido? Coloca na tela aqui. É, o desaparecimento foi na última sexta-feira por volta das 7 horas. O vídeo mostra o senhor... o senhor Vicente Paulo, né, ele entrando em uma região de mata, com uma mochila nas costas, camisa escura. Melhora essa imagem pra mim e coloca aí a posição que dá pra ver ele entrando na cerca aí, fazendo um favor. Isso aí. Isso aí. Aqui é ao vivo, gente. Aí as imagens mostrando aí o momento que ele adentra pra dentro do mato e não foi mais visto. E imagens de câmeras de segurança. Ele com a mochila nas costas, camisa escura e calça jeans clara. Caminha tranquilamente na direção da mata. Ele também levava uma faca quando adentrou numa região de mata fechada para colher orquídeas e brotos de bambu. Atividade que tinha o costume de realizar. Entretanto, desde então ele não retornou mais para casa. No último sábado 13, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para dar início às buscas. Foram colhidas diversas informações com moradores, parentes e conhecidos. No domingo tiveram início os rastreamentos na área de mata, porém nada foi encontrado. As buscas foram retomadas nessa última segunda-feira com apoio de cães farejadores de Uberaba e a utilização de um drone. Em meio aos levantamentos, um morador disse ter visto Vicente caminhando nas proximidades da serrinha, com duas pedras nas mãos, né? Durante todo o dia, as equipes mapearam toda a área, adentraram nas matas e conversaram com moradores da região em busca de informações, mas não conseguiram localizar a vítima. Nesta terça-feira, uma nova equipe de busca e salvamento, juntamente com o canil do 8º Batalhão de Bombeiros Militar da cidade de Uberaba, voltaram ao local para dar continuidade às buscas. O Sputnik Voz do Povo, o Pato Já, a NTV Patos, estão todos ligados acompanhando o desfecho desse caso. E assim que alguma atualização surgir, as nossas plataformas estarão atualizando toda a população de Presidente Olegário, Patos de Minas, Lagoa Grande, acerca desse caso, né? Senhor Vicente de Paulo dos Santos. Vicente de Paulo dos Santos, desaparecido então desde a última sexta-feira. Quem tiver qualquer informação que possa levar ao paradeiro do senhor Vicente, pode entrar em contato aqui com o Sputnik Voz do Povo, com a Polícia Militar, com a Certa FM, com os canais de imprensa. Pode fazer isso por telefone, não quer se identificar? 38 998 070292. 38 998 070292. Não precisa se identificar, basta que você entre em contato e nos dê qualquer informação que seja para tentarmos juntos dar uma resposta para a família e encontrar esse senhor com vida, né? O que a gente tem em nossas orações acerca desse caso. 12 horas e 50 minutos. Operação conjunta prende suspeitos de extorquir vítimas de roubos de carga. A Polícia Civil do Estado do Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repreensão a Furtos e Roubos de Cargas, o DECAR, em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, deflagrou na manhã desta terça-feira Operação policial que culminou na prisão temporária de 3 integrantes de associação criminosa especializada em extorquir vítimas de furto e roubo de cargas e veículos. De acordo com as investigações, os criminosos obtinham informações acerca de roubos de veículo ou cargas ocorridos nas últimas horas e passavam então a manter contato com as vítimas, afirmando estar em posse dos bens roubados e exigindo dinheiro para devolvê-los. O grupo criminoso, que concentra seus integrantes no estado de Goiás, mas tem atuação em âmbito nacional, se vale do fato de que várias das vítimas não possuem seguro de seus bens subtraídos, aproveitando o momento de fragilidade para exigir dinheiro, causando um segundo prejuízo a essas vítimas. Por meio de ligações telefônicas, os membros da organização se passam até mesmo por agentes de segurança pública na tentativa de obter informações das vítimas. Em São Paulo, uma das vítimas identificadas chegou a pagar 15 mil aos criminosos. Nesta fase da operação, são apurados os crimes de associação criminosa, corrupção de menores e estelionato. Gente, se um vagabundo já te roubou, a índole dele é péssima. Ou seja, é um vagabundo, é um criminoso. Você não vai negociar com o criminoso. Ele vai continuar te roubando, tirando mais. Então, assim, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, as tratativas a partir do momento que você é vítima de um crime é com a polícia e não com o bandido. 12 horas e 52 minutos. Homem morre e 5 pessoas passam mal por intoxicação alimentar após participarem de uma confraternização de empresa. A confraternização da empresa de agronegócios começou na última sexta-feira em uma chácara na zona rural de Patrocínio. Um homem de 37 anos morreu devido a uma intoxicação alimentar após participar de uma confraternização da empresa em que trabalhava no município de Patrocínio. Outras 2 pessoas que também participaram da festa foram internadas pelo mesmo motivo. A confraternização da empresa de agronegócio começou na última sexta-feira em uma chácara da zona rural de Patrocínio. 3 pessoas estavam presentes no evento, que começou com uma palestra e serviu o jantar logo em seguida, contando com carnes variadas, arroz, feijão tropeiro, vinagrete, mandioca e bebidas alcoólicas e não alcoólicas de diversos tipos. Ao fim do evento, alguns participantes voltaram para casa e outros permaneceram no local. Já na manhã do dia seguinte, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foi acionado para socorrer Wagner Martins, de 37 anos. O homem apresentava sintomas de intoxicação e foi encaminhado ao hospital com parada cardiorrespiratória. Ele chegou a ser atendido, mas não resistiu e foi a óbito. Junto com Wagner, outras 2 pessoas deram entrada no pronto-socorro e foram levadas à UTI. A Polícia Militar também informou que mais 3 pessoas que estavam na confraternização teriam dado entrada na Santa Casa de Misericórdia de Patrocínio, apresentando os mesmos sintomas. Segundo relatos de alguns participantes, todos consumiram as comidas e bebidas que estavam disponíveis. Até o momento, as investigações estão acontecendo e ainda não se tem mais informações sobre o que teria causado a intoxicação. O local do evento foi isolado para perícia e vigilância sanitária. Amostras dos alimentos foram recolhidas e um inquérito será instaurado pela Polícia Civil para apurar possíveis responsáveis. Nas redes sociais, a empresa publicou uma nota se solidarizando com a família de Wagner, mas até o momento não deram nenhuma resposta sobre o ocorrido à imprensa. 12 horas e 54 minutos. Operação policial resulta na prisão de indivíduos foragidos em João Pinheiro e Paracatu. A Polícia Militar intensifica abordagens e cumpre mandatos de prisão durante o fim de semana. Durante o fim de semana, a Polícia Militar executou uma operação intensiva, concentrando esforços nas abordagens de indivíduos com mandados de prisão pendentes. Diversos mandados foram cumpridos, incluindo casos de fuga antes do Natal e não retorno após o saidão de Natal. No dia 12, no bairro Santa Cruz 2, em João Pinheiro, um indivíduo de 26 anos foi localizado e detido com mandado de prisão. No mesmo dia, um outro mandado de prisão foi cumprido contra um indivíduo de 26 anos que não retornou ao estabelecimento prisional. No dia 13, no bairro Centro, em João Pinheiro, um terceiro indivíduo, também de 26 anos, foi conduzido pela polícia por mandado de prisão na mesma data, em Paracatu, no bairro Santa Lúcia, foi localizado um homem de 43 anos com mandado de prisão em aberto. Em Guardamó, na zona rural, a polícia obteve êxito ao localizar um indivíduo de 36 anos também com mandado de prisão. Já no dia 14, no bairro Itaipu, em João Pinheiro, um homem de 30 anos que estava foragido foi abordado e conduzido para a delegacia. A Polícia Militar de Minas Gerais, com seus 248 anos de história, reforça o compromisso com a segurança da população, atuando de maneira incisiva para garantir o cumprimento da lei e da ordem pública. 12 horas e 56 minutos. Últimas notícias. Últimas notícias. Últimas notícias. 12 horas e 56 minutos, vamos ao giro de notícias. Após 9 horas de atraso, o presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, tomou posse durante a madrugada. Apoiadores se reuniram na Praça da Constituição, na cidade da Guatemala, capital do país, no domingo, para celebrar o que consideram um novo tempo no país. A cerimônia, porém, atrasou por 9 horas após tentativas de parlamentares oposicionistas de impedir a posse. Bernardo Arévalo venceu as eleições em agosto após derrotar a candidata governista. Desde então, enfrenta a resistência de parlamentares e da justiça, que tentou dissolver o partido dele. As investidas judiciais foram condenadas pelas Nações Unidas e pela Organização dos Países Americanos. Na capital do Equador, Quito, moradores dizem que a vida começa a voltar ao normal após a onda de violência na semana passada. No fim de semana, o governo disse que retomou o controle dos presídios e todos os reféns foram libertados. 158 guardas e 20 funcionários administrativos estavam em poder dos presos. Na Colômbia, o número de mortos no deslizamento de terra em uma rodovia chegou a 33. Ao menos 10 pessoas estão desaparecidas e 20 feridas. O desastre ocorreu na sexta-feira, na estrada que liga as cidades de Quibdó e Medellín. O grupo Houthis lançou um míssil contra um navio de cargas norte-americano no Estreito de Gibraltar. O projétil, porém, foi interceptado. Na semana passada, Estados Unidos e Reino Unido atacaram alvos do grupo rebelde no Iêmen. A justificativa era fazer um alerta contra os ataques dos Houthis a navios no Mar Vermelho. Estados Unidos e Canadá estão em alerta por causa do frio extremo. O motivo é o vento gelado do Ártico que cobriu a região. Nos Estados Unidos, 140 milhões de pessoas devem enfrentar temperaturas congelantes nesta terça-feira. Segundo o Serviço de Meteorologia, o centro do país pode registrar frio recorde nos próximos dias. Em Montana, as temperaturas podem chegar a menos 45 graus e a sensação térmica em Dakota do Norte e Dakota do Sul pode cair para 50 graus negativos. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília e Ara Balduino. 12 horas e 59 minutos, o programa Impacto Notícias vai chegando ao fim, né? É, mas com certeza a gente volta, né? Mais música, mais atitude. Tchau! Só pra camuflar eu me destruo na cerveja. Posto a versão minha que você odeia ver. Vai que hoje na base do ciúme você me procura. Quando a carência tá em alta, minha razão abaixa a guarda, dá vontade de atender só pra você me usar. Sabe o que é mais humilhante? É que tem 1000% de chance de eu atender o telefone e já falar te amo. Sua saudade alcoolizada me chamar de volta. E se cair uma localização no telefone, esse carente cai de amor aí na sua porta. Sabe o que é mais humilhante? É que tem

e tem você ligado conosco em todo o Brasil, que é muito mais importante. Seja muito bem-vindo. Hoje, dia 16 de janeiro, o ano é 2024, é o 16º dia do calendário gregoriano. A gente ainda tem pela frente 350 dias antes de o ano terminar. Pois é, hoje é o dia do cortador de cana-de-açúcar. Parabéns a todos os profissionais cortadores de cana-de-açúcar, tudo de melhor. Parabéns pelo dia, viu? Vamos juntos, meus gatinhos e gatinhas, vamos juntos por aqui na programação com muita coisa legal. Então, bora! 120 minutos uhum. de alegria no ar. Você sabe, música, informação e alto astral, tudo em um só lugar. Que tal começar tudo de novo? O programa desta terça-feira com Guilherme Benuto e Simone Mendes. Manda um oi! É Guilherme Benuto e Simone Mendes. Você já foi de azer nos meus contatos. Já virou todas as conversas de cima pra baixo. Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito. Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito. Mas um detalhe não escapou seu olho. Ela cismou com um contato diferente de... Fala com ela agora na minha frente. Manda um oi aí pra eu ver. Ela falando com você, pra eu ver o grau de intimidade. Se o nada a ver tem mesmo nada a ver. Você tá uma mensagem que prova que você vale ou de me perder. Aí não teve o que fazer. Aí eu vou falar o quê? Mas isso também acontece de outro jeito, viu? Vou contar. Mais um detalhe não escapou do seu olho. Ele cismou com um contato diferente disso. Fala com ele agora na minha frente. Manda um oi aí pra eu ver. Ele falando com você, pra eu ver o grau de intimidade. Se não nada a ver, tem mesmo nada a ver. Manda um oi aí pra eu ver o que ela vai responder. Você tá uma mensagem de provar o que você vale ou de me perder. Você tá uma mensagem de provar que você vale ou de me perder. Não teve o que fazer. Não teve o que fazer. Aí eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê, Simone? Guilherme Benuto. É sucesso! Brasil. Obrigado, meus amores. Música, entretenimento, informação e diversão no ar. Conexão Nacional. O teu silêncio dói de verdade. Eu tô me sentindo um grande covarde. Te trair foi feio, vacilei. Não vi os riscos, foi se jogando. Inconsequente, sempre me expondo. A cobrança veio, te avisei. Só que agora estou implorando pra me perdoar. Ver você tão triste é uma tortura. Eu tô sem chão. A minha acabou. Só a vida pode te ensinar. Brincou muito com meu coração. Pelo amor de Deus, quebre esse gelo, amor. Grita, xinga, ofende, faz o que quiser. Mas volte a ser aquela mulher. O meu coração sempre acreditou. Certeza. Não me odeio.

chegando por aqui hoje, terça-feira, 16 de janeiro de 2024, né? E a gente já traz muita fofoca por aqui, né? E olha só, gente, deixa eu falar dessa participante lá do puxadinho do BBB 24, que diz que não expôs Medina e Caio Castro na web, né? Na verdade, ela não foi acolhida no BBB 24. Bem, é a Juliana Xavier que integrou o puxadinho do BBB 24 e gravou um vídeo aí afirmando que não expôs Gabriel Medina nem Caio Castro na rede vizinha. Segundo a maquiadora, os administradores, né, de seus perfis nas redes sociais foram os responsáveis por expor as mensagens dos famosos após ela não entrar no reality. Na ocasião, Medina disse: era pra ter entrado no BBB, né? Já Caio teria enviado a seguinte mensagem: me falaram que sou teu crush. É. Que história é essa, moça? Uau! Pegou pesado o Caio, né? Mas é isso, né? Fazer o quê? Bem, surpresa! Juliana reagiu à repercussão do caso. Os administradores postaram lá uma coisa que eu nunca divulgaria, afirmou ela após lamentar a situação. Tô mais agoniada com isso do que não ter entrado aí no programa, né? Que gente sem noção, disse ela. E aí, o que vocês acham, hein? Foi os administradores, com permissão dela, ou ela realmente nunca quis fazer a exposição aí do Medina e do Caio Castro, gente? Essa história vai dar o que falar, viu? Quer saber mais? A gente conta tudo aqui. Daqui a pouquinho tem volta, é rapidinho, tá? No mundo da fama, conexão nacional. Aberta para o nosso amor. Tô te escrevendo com o coração partido. Cada letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro. Vai ser difícil te ver passando na rua com outra pessoa que não seja eu. Foi diferente. E agora tô te vendo ir do lugar que tu jurou pra mim que era pra sempre. Como é que eu vou dizer adeus pra pessoa que eu pedi pra Deus? Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Como é que eu vou dizer adeus? Desculpe, eu não tenho a resposta. Mas por favor, não vá embora. É pra lascar o coração. Mari Fernandes. Carta aberta para o nosso amor. Tô escrevendo com o coração partido. Letra que eu escrevo parece que dói mais que um tiro. Vai ser difícil te ver passando na rua com outra pessoa que não seja eu. Pra que tu falou pra mim? Diz aqui na minha frente. Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente. Tô te vendo ir do lugar que tu jurou pra mim que era pra sempre. Como é que eu vou dizer adeus pra pessoa que eu pedi pra Deus? Como é que tira da cabeça? Como é que tu quer que eu te esqueça? Não tenho a resposta, mas por favor não vá embora. norte a sul. Só na Conexão Nacional. E aí, Léo? Menos de um mês solteiro, cheio de contato, passando de boca em boca, de corpo em corpo, de quarto em quarto, todas muito fácil. Faltava aquela que falava não na minha cara, que não obedecia aquela que mandava. Mal sabia ela que quanto mais batia, mais me consertava. Quanto mais fugia, mais me segurava. Me segurou, seu jeito de fazer amor me segurou. Fez da cama um palco, subiu, deu um show de sedução. De motel e acertou meu coração. Me segurou, seu jeito de fazer amor me segurou. Fez da cama um palco, subiu, deu um show de sedução. Mirou pro quarto de motel e acertou meu coração. Me segurou. Vem solteiro, cheio de contato, passando de boca em boca, de corpo em corpo, de quarto em quarto, tudo muito fácil. Faltava o quê? Faltava aquela que falava não na minha cara, que não obedecia aquela que botava. Mal sabia ela que quanto mais batia, mais me consertava. Quanto mais fugia, mais me segurava. Fazer amor me segurou. Fez da cama um palco, subiu, deu um show de sedução. Mirou no quarto de motel e acertou meu coração. Me segurou, seu jeito de fazer amor me segurou. Fez da cama um palco, subiu, deu um show de sedução. Mirou pro quarto de motel e acertou meu coração. Me segurou. Chaves, parceria do Gustavo Lima, me segurou aqui no programa Top do Rádio, fechando a primeira sequência do programa. Ó, daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem mais música e informação, tem alto astral e tem a sua companhia, como sempre, aqui ligado, curtindo Conexão. A gente volta em seguidinha, espera um pouquinho só. Tem intervalo, voltamos já. É super rápido, só o tempo da aguinha, viu? A gente volta em seguida. Conexão Nacional. Essa é a sua rádio. Já gastei com flor. Se eu tivesse comprado cerveja, era mais vantagem. Cansei de fazer amor com essas pessoas que saem na sexta atrás de sacanagem. Eu revoltei agora, saí da fase que chora. Eu vou fazer chorar seu vagabundo, tá na moda. Eu queria amar, mas se elas querem para loucura, então bora. Vou deixar de ser bonzinho, o gado romântico que faz tudo pra ela. O que elas gostam é desses filhos, a égua que não presta. O que elas gostam é desses filhos, a égua que não presta. Vou deixar de ser bonzinho, um gado romântico que faz tudo pra ela. Porque elas gostam é desses filhos, a égua que não presta. Mas se elas querem loucura, então bora. Vou deixar de ser bonzinho, um gado romântico que faz tudo pra elas. Porque elas gostam é desses filhos, a égua que não presta. Porque elas gostam é desses filhos, a égua que não presta. Vou

falou eu te amo, sair da minha boca com sinceridade. Falta maturidade, falta fidelidade. Faltou eu deixar você e ser feliz com amor de verdade. Reconheço que fui um covarde, é por isso que eu vou te poupar da minha amizade. Quem ouve rádio fica sabendo. Bastidores da Música. E aí, tudo bem? Tô chegando na terça-feira com as notícias do mundo da música. E pra falar que Festival de Verão de Salvador terá 25 nomes no line-up. Considerado um dos maiores eventos musicais do país, o Festival de Verão de Salvador tá completando 25 anos. E a edição desse ano de 2024 acontece nos dias 27 e 28 deste mês, no Parque de Exposições, e vai contar com 28 atrações que vão se apresentar nos dois palcos principais do evento. E se chamam conhecidos como Cais e Ponte. Além deles, Coque Estúdio é o terceiro da estrutura, com programação focada em celebrar a nova cena da música baiana. Ivete Sangalo é uma das grandes atrações do Line Up, que contará com mais de 25 nomes. Como em anos anteriores, o evento, além das atrações musicais, vai oferecer diversas experiências ao público, estimado em 80 mil pessoas, como camarotes, praça de alimentação, brinquedos, até uma roda gigante especial. Além de Ivete Sangalo, participou do evento Bel Marques, que convidou Cláudia Leite, Carlinhos Brau, que convidou Baiana System, a Isa, que convidou o Lineker, Léo Santana com Luísa Sonza, Lulu Santos com Gabriel Pensador, Jorge, que convidou Mano Brau, Tiaguinho, que convidou Maria Rita, Daniela Mercury, que convidou Ileaia e Margarete Menezes, além de Péricles. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias. Até já! Você ouviu? Bastidores da Música. De volta a qualquer momento. Bastidores da Música. Conexão Nacional. Um mix de boa música. Conexão Nacional. Vida, eu mudei. Eu juro que eu mudei. Eu saí de casa cedo pra encontrar você. Morri de medo, porque da última vez que te vi só tinha